Capítulo 7, número 1, o testemunho interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Você vai descobrir que ser guiado pelo testemunho interior é a maneira número 1, ou a maneira primária pela qual Deus guia seus filhos. Deixe-me voltar. Eu disse que o faria no prefácio para o que Jesus me disse em fevereiro de 1959, em El Paso, no Texas. Eram 18h30. Eu estava sentado na cama estudando. Meus olhos estavam bem abertos. Existem três tipos de visões. O tipo mais elevado é a visão aberta. Em uma visão aberta, os sentidos físicos não ficam suspensos e os olhos físicos não ficam fechados. A pessoa possui todas as faculdades físicas e ainda assim consegue ver no reino do espírito. Houve pegadas. A porta para o meu quarto estava entreaberta, uns 30 ou 35 centímetros. Então olhei para ver quem estava vindo para o meu quarto. Eu esperava ver alguém literal, físico. Mas enquanto eu olhava para ver quem era, eu vi Jesus. Parecia que todos os meus pelos do corpo e os cabelos da minha cabeça estavam arrepiados. Um calafrio percorreu todo o meu ser. Eu o vi. Ele usava um manto branco, usava sandálias romanas. Jesus apareceu para mim 8 vezes. Todas as vezes, exceto essa, seus pés estavam descalços. Dessa vez, ele usava sandálias. Foi por isso que eu ouvi enquanto ele se aproximava da minha porta. Jesus parecia ter em torno de 1,80 m de altura. Aparentava pesar por volta de 80 quilos. Ele veio pela porta e a empurrou até que estivesse quase fechada. Andou ao redor do pé da cama. Eu o segui com os olhos, quase tonto. Jesus tomou uma cadeira, a puxou para perto da cama. Depois sentou-se, dobrou as mãos e começou a sua conversa comigo, dizendo: "Eu disse a você no carro naquela noite." O carro estava cheio. Minha esposa, eu e os outros estávamos dirigindo a cerca de 2 quadras de onde eu estava naquele dia, quando Jesus sentou ao lado da minha cama falando comigo. No carro, eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo. Pensei que todos no carro tinham ouvido aquilo e eu falei: "Vocês ouviram isso?" Eles disseram: "Não, nós não ouvimos nada." No Antigo Testamento, os profetas diriam: "Então veio a minha palavra do Senhor dizendo." Você já imaginou como ela veio? Poderia não ter sido literalmente audível. Se fosse audível, todos os presentes poderiam ter ouvido. O profeta não teria que dizer ao povo o que o Espírito disse. A palavra do Senhor veio do Espírito do Senhor ao Espírito do profeta. Foi tão real que pareceu audível naquele momento. A palavra do Senhor foi tão real para mim que pensei que todos no carro também a tinham ouvido. Enquanto Jesus sentava-se ao lado da minha cama, ele disse: "Eu falei com você na noite antes de ontem no carro e disse certas coisas. Por meio do meu espírito, disse que depois falaria mais com você. Então eu vim para falar com você sobre isso." Era uma mensagem com relação ao ministério do profeta. Jesus sentou-se na cadeira e conversou comigo por 1h30, e eu falei com ele. Fiz perguntas referentes àquilo que ele estava dizendo. Ele as respondeu. Não vou abordar aqui tudo o que ele falou sobre o ministério profético, apenas algumas coisas, pois essa já é outra mensagem. Jesus me disse: "O profeta do Novo Testamento é bem semelhante ao profeta do Antigo. Ele era chamado de vidente, pois via e sabia coisas de forma sobrenatural. O profeta do Novo Testamento também vê e sabe coisas sobrenaturalmente. Contudo, o profeta do Novo Testamento não tem a mesma natureza do profeta do Antigo. No Novo, Eu não estabeleci profetas na igreja para guiá-la. Um cristão sob o Novo Testamento não necessita ser guiado por meio de profetas. Ele pode receber direções por intermédio dos profetas, mas não deve buscar isso. Na verdade, não é bíblico fazer isso. O ministério do profeta do Novo Testamento nessa área é apenas para confirmar o que as pessoas já sabem no Espírito. Sob a antiga aliança, apenas o sacerdote, o profeta e o rei eram ungidos pelo Espírito Santo para ocuparem ofícios. Os demais não tinham o Espírito de Deus sobre eles ou neles. Portanto, sob a antiga aliança, as pessoas buscariam ser guiadas por meio dos profetas, pois eles tinham o Espírito de Deus. Sob a nova aliança, graças a Deus, nós não somente temos o Espírito de Deus sobre nós temos também Ele em nós. Jesus continuou: Sob a nova aliança, não é dito, pois todos os que são guiados por profetas são filhos de Deus. O Novo Testamento diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então ele disse: a maneira número um, a maneira primária pela qual eu guio todos os meus filhos é pelo testemunho interior. Eu vou lhe mostrar como funciona para que você não cometa os erros que cometeu no passado. Jesus me explicou que estar no ofício do profeta é ser primeiramente um ministro do Evangelho, separado para o ministério, com o chamado de Deus sobre a sua vida. Em segundo lugar, ele tem ao menos dois dos dons de revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, além do dom da profecia operante em seu ministério. Depois, Jesus chamou a minha atenção para algo que tinha acontecido comigo nos 3 dias anteriores, quando eu havia me sentado para escrever uma carta a um pastor, confirmando a data para estar em um evento com ele. De alguma forma, no primeiro dia, escrevi cerca de meia página, depois rasguei e joguei na lixeira. No dia seguinte, fiz a mesma coisa, no terceiro novamente. Então, já era o dia no qual o Senhor estava no quarto falando comigo. Jesus disse: Você me vê aqui sentado, falando com você. Essa é uma manifestação do Espírito, chamada discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é ver no reino do Espírito. Esse é o ministério do profeta em operação. Você está vendo no reino do Espírito, você me vê, você me ouve falando. Eu estou trazendo para você, por meio da visão, uma palavra de conhecimento e também uma palavra de sabedoria. Estou lhe dizendo para não ir àquela igreja. O pastor não aceitaria a maneira que você ministraria quando chegasse lá. Mas nunca mais vou guiá-lo dessa forma novamente. Ele nunca mais o fez, e isso foi há muitos anos. De agora em diante, vou guiá-lo por meio do testemunho interior. Você tinha o testemunho interior o tempo inteiro. Você tinha um sinal em seu espírito. Essa é a razão pela qual você rasgou a carta por 3 vezes. Você tinha algo no interior, um sinal, uma luz vermelha, um freio. Não era sequer uma voz que falou, não vá, era somente uma intuição por dentro. Então Jesus lembrou-me de outro convite. Eu havia pregado em uma convenção de uma denominação do Evangelho Pleno no ano anterior. Quase todos os pastores do local me perguntaram se eu participaria de um evento. Recebi centenas de convites, eu acho. Um pastor chegou até mim e disse: Irmão Raging, você também vai à igreja pequena? Eu vou aonde quer que o senhor me diga para ir. Bem, nós temos apenas entre 70 e 90 pessoas na escola dominical, mas se Deus falar com você, nós gostaríamos que você viesse. Considerei aquela conversa como muitas outras. Alguns meses mais tarde, entretanto, enquanto orava na igreja, acerca do meu culto naquela noite, aquela conversa me veio à lembrança. Depois continuou por vários dias. Finalmente, após cerca de 30 ou 40 dias, eu disse: Senhor, tu desejas que eu vá àquela pequena igreja para um evento? Quanto mais eu orava e pensava sobre isso, melhor me sentia a respeito em meu interior. Não era uma sensação física, mas um sentimento no espírito. Sentado ao lado da minha cama, Jesus se referiu a isso. Quanto mais você pensava sobre isso, melhor se sentia a respeito. Você sentia como se fosse um veludo em seu espírito. Essa é a luz verde. Esse é o sinal de siga em frente. Esse é o testemunho do espírito para ir. Agora você me vê sentado aqui. Você me ouve falando e eu estou lhe dizendo para ir àquela igreja, mas eu não vou guiá-lo novamente para ir a um lugar dessa forma e nunca mais o fez. De agora em diante, vou guiá-lo exatamente como faço com todos os outros cristãos, pelo testemunho interior. Então o Senhor me disse que não é apenas para o meu benefício, mas também para o seu. Se você vai aprender a seguir o testemunho interior, eu o farei rico. Eu o guiarei em todos os aspectos da vida, tanto financeiro quanto espiritual. Alguns pensam que Deus está apenas interessado no bem-estar espiritual e nada mais, mas Ele está interessado em tudo aquilo que diz respeito a nós. Eu não me oponho a que os meus filhos sejam ricos, eu me oponho a que eles sejam cobiçosos. Venho seguindo esse testemunho interior e ele tem feito exatamente aquilo que disse que faria. Deus tem me enriquecido. Alguém pode perguntar: você é milionário? Eu não disse isso. Algumas pessoas falham em perceber o que a palavra rico significa. Significa um suprimento completo, significa provisão abundante. Eu tenho mais do que um suprimento completo, eu tenho mais do que provisão abundante, e isso porque aprendi a seguir o guiar do Espírito por meio do testemunho interior. O que ele fez por mim, fará por você. Não virá do dia para a noite, ou até a noite do próximo domingo, mas à medida que você aprender a desenvolver seu espírito e seguir o testemunho interior, ele o guiará em cada área da sua vida. Conheci um homem no Texas que nunca havia usado um par de sapatos até ter 12 anos de idade. Sua educação ia apenas até a quinta série, mas naquele tempo em que o dinheiro valia alguma coisa, ele era um milionário. Duas pessoas diferentes, uma da Califórnia e outra de Minnesota, que tinham sido suas hóspedes frequentes, me disseram que esse homem lhes havia dito a mesma coisa. Ele disse a ambas: em todos esses anos, nesses vários investimentos, essa era a forma que ele havia ganhado seu dinheiro. Nunca perdi um centavo. Isso é surpreendente para mim. É para você? Tudo em que eu investi me deu retorno. Ele disse isso a cada uma delas, em ocasiões diferentes. Então ele lhes contou como havia feito isso. Eu sempre faço isso, ele disse. Quando alguém chega com uma ideia, querendo que eu invista em algo, minha primeira reação é mental. Agora eu sei que quando Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto em secreto. Ele não falava necessariamente de entrar no quarto para orar. Eu sei que ele dizia para aquietarmos as coisas, mas tenho um grande closet no quarto onde costumo orar. Eu oro sobre isso. Espero tempo suficiente até que eu ouça o que o meu espírito diz. Algumas vezes espero até 3 dias. Não estou dizendo que fico lá 24 horas por dia. Geralmente saio para as refeições, embora eventualmente perca algumas. Eu saio e durmo pouco, mas a maior parte do tempo estou esperando, sozinho, até que eu saiba por dentro, por meio de um testemunho interior, o que eu devo fazer. Algumas vezes minha mente diz: rapaz, você seria tolo se colocasse o seu dinheiro nisso. Você vai perder até a roupa do corpo. Mas meu coração diz: vá em frente e invista aí. Então eu invisto. E em todos esses anos, nunca perdi um centavo. Então, novamente, alguém vem com uma proposta e minha mente diz: rapaz, é melhor você entrar nessa. Mas eu não presto atenção nenhuma à minha mente. Entro naquele closet e aguardo. Algumas vezes espero por toda a noite. Eu oro, leio a minha Bíblia, mas por muito tempo e apenas eu espero. Só me aquieto até que eu possa ouvir lá dentro o que o meu coração diz. Quando o meu coração diz não, não faça isso, e a minha mente diz sim, é melhor você entrar nessa, não faço. O que esse homem fez? Ele aprendeu a seguir o testemunho interior e Deus o guiou em seus negócios. Até o fim dos anos, de 1930 e início dos anos 1940, ele já havia ganhado 2 milhões de dólares. Talvez isso não pareça tanto agora, mas naquela época sim. Você acha que Deus o amava mais do que ama você? Não. Mas aquele homem reservava tempo para ouvir a Deus. Ele dava passos que o faziam esperar em Deus. Eu estava com um grupo de pastores e nós estávamos nos falando pessoalmente, conversando uns com os outros. Alguém perguntou a um pastor muito bem-sucedido: olha, nós sabemos que Deus chamou você e que a unção do Espírito de Deus está sobre você. Mas do seu ponto de vista, existe alguma outra coisa que você diria que tem contribuído para o seu sucesso mais do que qualquer outra coisa? Aquele homem disse: eu sempre sigo o meu mais profundo pressentimento. O que ele quis dizer? Ele revelou simplesmente: eu sempre ouço meu espírito. Faço aquilo que o meu espírito me diz para fazer. Eu sigo aquele testemunho interior. O testemunho interior é tão sobrenatural quanto o guiar por meio de visões ou outras manifestações, só não é tão espetacular. Muitas pessoas estão em busca do espetacular e acabam perdendo o sobrenatural que está lá todo o tempo.